Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Cristo levou sobre si as nossas dores. Vamos declarar todos juntos. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Vamos declarar que ele é o pão da vida. Da vida, a glória da vida. alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração, Jesus, és digno de louvor. Orra lama canta lama che, chiedele ma canta lama che.